Quem não é, não se esconde. Quem não é, não se esconde. É fonte. O reto acero, o reto acero, o reto acero. É só buzão da eco e mulher da lateral. O marido cadeão, alguém de nome. O DJ Tepa é um cara sem limite. É um cara sem limite. Quem não é, não se esconde. Quem não é, não se esconde. É o ponte, o reto acero. Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar. Vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar. Vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar. Vou socar nessa novinha, botar ela pra mamar. Soca essa porra, sem parar. Soca essa porra, sem parar. Da piroca, tu quer que eu soque na tcheca? Tu quer que eu soque na tcheca? Só abre as pernas, touch, tac, touch, tac, touch, tac, piroca, só abre as pernas.